Quando o negócio é bom, a mulher procura na cidade toda. Cadê o homem? Cadê o homem? O Barreto tá aqui, bebê. Tá vindo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga o Barretinho dá atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira pra dormir comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Sou o seu esquema preferido. E ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido, porque eu sou o seu esquema preferido. Oh, oh, oh. E pra cantar comigo, meu parceiro Dudu Gouveia, canta com a gente, menino, canta, papai. Aô, Barreto, tô chegando, papai. Portal do Arrocha. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou logo atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão, mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Preferido, porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. O que eu sou o seu esquema preferido. O que eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Chama! Valeu, parceiro Lucas Barreto, tamo junto, papai, cheio, derramando até o último gole. Valeu, Dudu, aquele abraço, meu irmão, tamo junto.